Eu vou conversar aqui na nossa programação com o Rafael Favoreto, ele que é engenheiro e gerente, né, da divisão de programação e estatística da Superintendência de Operação ali da usina de Itaipu. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bom, Guilherme. Satisfação recebê-lo aqui para falarmos aí de temas positivos quanto à geração de energia em Itaipu, até porque Itaipu está dando uma força danada aí para que Brasil e Paraguai consigam sustentar aí o consumo que está em alta. Semana passada, e até você me dizia, né, que ontem houve aí uma sequência de recordes de consumo de energia nos dois países? Isso, a semana passada a gente teve recorde tanto no Brasil quanto no Paraguai de consumo máximo, e ontem que eu estava conversando com você antes aqui foi na região sul, né, do país. Então o recorde que estava desde 2014 ontem foi batido de consumo. Então desde 2014 não se consome tanta energia no sul do Brasil quanto no dia de ontem, né, instantaneamente. E deixa eu fazer um exercício aqui de adivinhação, como se tivesse uma bola de cristal, enfim. Possivelmente, por exemplo, ontem, né, esse recorde de consumo aí na região sul aconteceu em que horário, mais ou menos? Período da tarde? É o período da tarde, por volta das 3:30 da tarde, mais ou menos, é o pico ali. Está todo mundo no trabalho e também, vamos dizer, quem está em casa, com criança em casa, tem que estar com o ar-condicionado ligado. Então, esse consumo acaba sendo maior na tarde do que no final do dia mesmo, ali, quando já ameniza um pouco a temperatura. Pois é, não dá para aguentar mesmo, né? Período da tarde ali, né? Quando você está no trabalho, o ambiente é climatizado, tranquilo. Agora, quando você vai para casa e pega aquele calorão, realmente é bem complicado aguentar tudo isso. Agora, os números são impressionantes, porque tem aqui até, né, quarta-feira passada, em todo o Brasil, às 2:55 da tarde, 89.114 megawatts. No Paraguai, mais ou menos aí, né, próximo desse horário, 3.451 megawatts. E a gente sabe que a potência de Itaipu, né, Itaipu ali com as 20 turbinas, dá em torno de 14 mil megawatts. Itaipu é um dos pilares para sustentar todo esse consumo? Sim, realmente é isso. Ele fica trabalhando na base boa parte do tempo, mas nesses horários de pico ele dá uma ajuda ali, chegando o máximo que a gente consegue atender. Então, vamos dizer, nesse período até que a gente está com pouca água devido à pouca chuva, né? A pouca chuva leva a ter mais calor, que a gente precisa daí atender mais demanda, e também precisa, tem pouca água para gerar energia, né? Diminui um pouco a produção. Só que nesses horários de pico, a gente concentra a produção nesses horários para poder atender isso sem faltar para ninguém essa energia. E acho que essa é uma das dúvidas até de muitos ouvintes, né? Porque a gente acompanha que a dinâmica até do consumo de energia, ela vai mudando ao longo do tempo, né? Tanto é que esses picos agora estão acontecendo aí no período da tarde, antes, né, até o horário de verão, quando era falado, existe um pico ali no fim da tarde, início da noite. Enfim, como é que vocês trabalham até todas essas questões, o planejamento, né, para poder dar suporte a tudo isso? A gente trabalha, vamos dizer, no horário de maior pico, a gente deixa as máquinas lá em Itaipu, as unidades geradoras, gerando perto do seu máximo, né? E daí, quando tem essas reduções, ela vai reduzindo e trabalhando. Então, as unidades geradoras têm uma faixa muito boa de operação, bem larga isso, né? Mas mesmo na madrugada, a gente tem que desligar algumas unidades dessa para economizar água e para, vamos dizer, por não ter demanda para a gente atender, né? Então, em alguns horários lá, que se for chegar bem no comecinho da manhã, vai ter menos unidades geradoras ligadas na usina. Se for nesse horário da tarde ali, provavelmente vai ter todas disponíveis ali, 19, às vezes 20 unidades estão disponíveis ali para atender o máximo possível que a gente conseguir. Então, as unidades vão flutuando aí na geração dela a cada instante. E no ano passado a gente acompanhou aí que Itaipu alcançou, né, um dos melhores, ou talvez até o melhor índice de disponibilidade, né, da história. Para esse ano, como é que está essa questão aí do funcionamento? Enfim, porque Itaipu vem trabalhando com tudo que é possível, né? Isso, esse índice de disponibilidade é muito importante mesmo, porque ele deixa as unidades realmente disponíveis para a gente gerar energia, né? Então, agora nesse momento, por exemplo, a gente está com todas as unidades disponíveis para evitar qualquer tipo de problema lá de atendimento, essa questão, né? Então, por uma solicitação do próprio operador nacional do sistema, a gente não está fazendo manutenções nesse período ali de unidades. Então, isso dá uma disponibilidade. Mas também, se não tiver água, só isso não é suficiente, né? Então a gente precisa ter realmente a água, né? Então, ano passado foi o quarto melhor ano de produção de Itaipu da história. Não foi melhor porque não teve mais água, né? Mas foi a maior disponibilidade que teve, né? Então, vindo água, a gente vai estar disponível, pronto para gerar essa energia. E também uma curiosidade, eu acho que muita gente tem até essa curiosidade, como é que funciona a questão do gerenciamento da energia que vai para o Brasil ou para o Paraguai? Porque a gente sabe que até são produções em ciclos diferentes, né, 50, 60 ali, nas turbinas do Paraguai, nas turbinas do Brasil. Como é que funciona isso? É feito um planejamento coordenado também com o lado Paraguai, com relação à demanda que eles têm também de atendimento do mercado local? Sim, eles fazem uma solicitação, né, um dia de antecedência de quanto eles vão precisar de energia, né? E mesmo tem uma certa incerteza, né, eles pedem isso mesmo um dia antes, às vezes vem um pouco mais, um pouco a menos, a gente também tem que estar pronto para essa incerteza. E com isso a gente vê com o sistema brasileiro também o que fica disponível para o sistema brasileiro. Então a gente, a cada dia, a gente vai equacionando essas duas coisas para atender os dois países de forma igual, né? Vamos dizer, atendendo as duas demandas e de forma que não tenha nenhum desperdício de água, né? Vamos dizer, a gente não deixa de produzir energia por conta de uma reserva para um país ou para o outro, né? Então a gente tenta atender o máximo possível, que não tenha nenhum desperdício de energia de sobrar e também que não tenha essa falta, esse déficit para nenhum dos dois países, né? O que for necessário para eles a gente vai entregar na medida possível. Até porque vale garantir aqui também a questão de que, você vê, né, o consumo aí, o pico de consumo no Paraguai foi de 3.451 megawatts, ou seja, digamos que por mais que 100% do Paraguai fosse abastecido por Itaipu, que não é, porque tem Jaciretá, tem Acaraí, tem outras usinas, enfim, ainda assim, toda a produção que o Paraguai tem direito ali na Itaipu, daria com sobra para cobrir aí essa demanda paraguaia? Há um contrato, vamos dizer, que também isso é feito, mas vamos dizer, o Paraguai é dono de metade da usina, então, nesse momento, ele teria, se precisasse contratar toda a energia que ele precisasse, ele poderia contratar tudo de Itaipu nesse momento, né? Então, ela tem essa disponibilidade, mas, no momento, ele não contrata tudo isso, ele contrata um pouco menos, né? Então, tem uma questão contratual e financeira aí nessa questão aí. Então, ele tem um pouco mais de energia que ele está utilizando do que o contrato dele, né? Mas isso é acertado financeiramente no final do mês, né? Isso tem algumas regras aí. Mas o Paraguai está plenamente atendido por Itaipu, vamos dizer. A parte da energia do Paraguai que ele tira de Itaipu, né? A gente fala de 50, 60 Hz, mas tanto 50 Hz quanto 60 Hz são de Itaipu, né? São do Brasil e do Paraguai, as duas partes, né? A gente sempre divide a energia, na verdade, né? Então metade da energia que seria do Paraguai é suficiente para atender a parte de todo o consumo do país, se fosse necessário, esse ano e nos próximos anos também. E essa energia, né, tanto a energia, digamos, da parte brasileira, como aquilo que o Brasil compra do Paraguai, hoje em dia está representando mais ou menos quantos por cento do mercado brasileiro? Do mercado brasileiro, hoje, o que o Brasil, a Itaipu entrega para o Brasil é cerca de 15% do mercado brasileiro, né, que foi o ano passado, né. E do Paraguai tem flutuado entre 80% e 90%, aí, conforme o mês. Conforme eles organizam o sistema do Paraguai, dá nessa faixa aí, né? Teve meses que deu 90, alguns meses deu um pouco menos ano passado. O que realmente é impressionante aí, né? A gente sabendo aí do quanto cresceu, né, o consumo de energia no Brasil nos últimos anos, e ainda assim, né? Porque teve uma época que Itaipu chegou a representar praticamente 25% do consumo de energia no Brasil, mas eram outros tempos, com outras demandas de consumo. Enfim, hoje em dia, mesmo com toda a demanda que existe, 15% é uma cifra aí impressionante. Enfim, Itaipu imprescindível para o Brasil? Sim. Exatamente, é muita energia mesmo, né? Uma quantidade, né? A gente diz que nós somos realmente a maior produtora de energia do mundo, né? A gente sempre compara com Três Gargantes, que tem uma potência instalada maior, mas em termos de produção, num ano, eles não conseguem atender a mesma coisa que a gente produz num ano, né? Então, isso em termos mundiais é algo único, né? O que tem Itaipu. Então, há uma certa dependência do Brasil por Itaipu nesse sentido. Mas a cada ano o Paraguai vem utilizando mais essa energia. Ele tem essa, vamos dizer, é uma certa facilidade com que a energia que ele precisar tem lá. Então o Brasil mais ou menos tem flutuado, mas tem mais ou menos estável a cada ano que a gente entrega para o Brasil. Então o Brasil por isso até precisa crescer, né? Cada ano precisa ter mais usinas e está crescendo, não só para atender essa demanda que cresce, mas o caso de Itaipu, por exemplo, que vai diminuindo o quanto o Brasil pode receber de Itaipu. E você que está nos ouvindo aí agora na região da Vila C, na região do Cidade Nova, enfim, essa energia toda aí que a gente está falando, né, ela passa ali pelos ninhões que cortam a região da Vila C, chega na subestação de Furnas ali perto do Cidade Nova, enfim, são pontos aí em que dá para a gente entender um pouquinho, ver até um pouco, né, de todo esse processo, como é que acontece para essa energia chegar até os lares brasileiros. E, claro, quem quiser ver, né, de perto, há sempre a possibilidade de fazer visitas ali na usina de Itaipu, enfim, existem vários tipos de visitas, inclusive a visita lá do circuito especial, enfim, para ter uma ideia realmente de como funciona, né, o coração ali de Itaipu, né? É, e lembrando que o morador de Foz não paga, né? Ele chegando lá e com título de leitor ou com documentação que é morador aqui, ele não paga nada na visita, né? Então, eu convido porque o lugar é muito bonito mesmo, tem gente do mundo inteiro para ver. E tem gente daqui que a gente conversa, às vezes nunca foi lá, nunca foi visitar. É uma visita muito interessante, é um final de semana bem interessante lá, se quem puder ir conhecer. Conversei aqui com o Rafael Favoreto, ele que é da gerência ali, da divisão de programação e estatística, né, da Superintendência de Operação ali da usina de Itaipu, falando um pouquinho aí sobre como funciona esse processo de produção ali de energia na usina. Rafael, muito obrigado pela participação aqui na RCI. Obrigado pelo espaço aí para mim e pela Itaipu aí para conversar e esclarecer alguns assuntos aí.